o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Mais um sabadão juntos aqui da RioSulRádio.com com Classic Rocks até as 4 da tarde. E hoje tem uma parte do programa ao vivo e a outra só de sucessos também pra você aqui, tá? E essa parte ao vivo é aquela história que eu falo, cara. Eu sou chato. Quando eu quero uma coisa, eu fico tentando até conseguir, cara. Eu falava do álbum ao vivo do Uriah Heep que eu não tinha. Era o único que faltava pra minha discografia. E um amigo meu, até aproveitando, mandar um abraço pro Paulinho Hughes. O cara fala Paulinho Hughes, ele assina Hughes, que ele é fã do Glenn Hughes, aquele cara que foi baixista, que foi vocalista do Deep Purple também. Eu tô falando com o Bruno aqui também, com o Marquinhos também, que o Marquinhos já tá virando expert em rock. Já tá virando roqueiro, vou fazer a cabeça dele, vocês vão ver. Ele vai virar roqueiro, essa coisa. É sério? Vai ver. Vai ser DJ roqueiro, que nem eu, também sou DJ roqueiro. Gente, ó. E eu consegui, o Uriah Heep ao vivo do ano de 1973, na formação original, com o meu vocalista predileto, que é o David Byron, que infelizmente morreu devido à bebida, ao álcool, tá? Fazer o quê, né? Vamos ouvir então? Ó, tem o Uriah Heep ao vivo e tem Foghat também, toquei já umas duas semanas pra você, a gente vai repetir ao vivo aqui, que vale a pena, me pediram também, eu vou repetir, tá ok? A gente começa, a primeira sequência vai ser o Uriah Heep ao vivo. Então vamos lá, a gente começa com Sunrise. Classic Rocks. Sunrise, July morning, I was looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful song at the sound of the first bird singing. I was leaving for home with the storm and the night behind me, yeah. And a road of mine in the day. I was looking for love in the strangest places. Wasn't a stone that I left unturned. I must have tried more than a thousand faces, but not one was aware of the fire that burned. Yeah. with the strength of a new day dawning. I've got a beautiful sun, and at the sound of the first bird sings, I was leaving for where the storm and the night behind me. Oh, yeah, yeah. And a road of my own will be taken in the rising moonshine. I'll be looking for you. La, la, la. And can we try and get everybody just to stand up for 1 minute and clap their hands with us? All you people sitting up there, just asking you for 1 minute to stand up and clap. Help us out for 1 minute. Come on, Birmingham. All you people here, nearly everybody. Yourselves. Come on. Oh, Ah, moleque, tá imitando o David Byrne aqui. Good night, God bless you. Ou então, como o Ozzy, né? I love you all. É, eu amo todos vocês. I love you all. Ensinou até o filho dele, que é pequenininho no palco, depois de uma turnê. Gente, ó, como eu falei pra você, é demais, né? O Ryan Heap ao vivo do ano de 1973, com a formação original. Não vou falar o nome de todos, que tem muita gente. Vou até esquecer. Eu vou esquecer, não. Nick Aslake, Nick Botts, Ken Hensley, David Byron. Essa turma toda aí que fez história no Ryan Heap. Você ouviu, a última música foi Look At Yourself. Pra mim, meu álbum predileto do Ryan Heap. Easy Living, Sweet Lorraine, July Morning e Sunrise. Tá bom? A gente vai pro break. Na sequência, tem Fogheads ao vivo pra você. Não saia daí. Mais um Classic Rocks pra você aqui na RioSulRádio.com. E hoje tá bom, cara. Viajei legal com o Ryan Heap aqui. Foi bom demais, cara. Como eu sempre digo aqui. Bom, mais um pouquinho de música ao vivo pra você agora. O Fogheads, eu toquei já tem umas duas semanas, mas já me pediram pra tocar de novo, porque é uma raridade. É do ano de 1977 esse show, cara. 77, tá? Caiu a ficha? Você vê quanto tempo tem, não é mesmo? É o Fogheads, você vai ouvir. É, deixa eu ver, são quatro músicas, cara. Quatro músicas que eu tenho certeza que vão levar você uma viagem inesquecível. A gente começa com Fool for the City. Vamos lá. Classic Rocks. Got you on my mind, 'cause you're so pretty.

É, meu camarada, eu tava lembrando aqui da boate do CCRR, meu amigo. É, eu, meu amigo Mala Fonte, eu e Mala. Brincadeira, bicho. Quando tava na hora de terminar a boate, a gente metia um Foghats ao vivo lá. Aí era um delírio só, meu amigo. Só ficava os malucos dançando. Não tinha jeito. Tá, você ouviu aí, ó, Slow Rides, I Just Wanna Make Love, olha só, Home in My Hands e Full for the City. A gente vai pro break e eu volto, deixa eu ver aqui, com a última sequência. Não, que isso, cara, tô só começando, só dando a segunda sequência do programa aqui, já tô meio perdido, pra variar, tá ok? A gente volta daqui a pouquinho com o Osso, Raya Hip ao vivo no Raya Hip do último álbum, lançado agora em 2011, tá? Já que a gente começou o programa com a música de 73, eu tô explicando. É o último álbum do Raya Hip que tá ótimo, por sinal. Tem o Udo também, o Udo, se você preferir, Tim Ripping Owens, Tesla e Sebastian Bach. A gente volta. Pois é, o Classic Rocks pra você todo sabadão, de 2 às 4 da tarde, 2 horas com os clássicos do rock. E lembrando a vocês que a gente vai fazer aqui, tipo o final do ano aqui, ó, no dia 31, a gente vai fazer um programa diferente, não vou dizer que é especial, vai ser um programa diferente, tipo assim, o último do ano, pra você curtir numa boa, tá bom? Olha, terceiro bloco vai tomar lá pra você o Wasp, o Raya Hip, o Indio, Tim Ripping Owens, Tesla e Sebastian Bach. A gente começa com o Wasp, Seas of Fire. Vamos lá. frustration. All you need is determination. There's so much love worth fighting for. Better believe you'll come alive again. If you believe that all the world will change for me and you, better believe you'll come alive again. 'Cause when you believe first kiss that led to choking on your piss. Your heart had been broken, mine too, then you ripped it wide open. Called up your two girlfriends, told them hurry up and get your ass over here now. Said it won't be long, not a wish for dead. She had no intentions on me, but that took a never. As you're leaving, thinking that was so unbelieving. Now I can't stop breathing, but looks can't be deceiving. She is so cold-hearted, sending me a letter regarding the last time we parted. Said she was. Yeah. Mas é, você ouviu aí Sebastian Bach, na época que teve aqui no Hollywood Rock. Pena que acabaram com o Hollywood Rock, né? Por causa de cigarro, gente. Só por causa disso. É, as bandas lá começaram a não querer vir mais, conscientizando os outros pra não fumar. Pô, mudasse o nome do festival então, né? É, água mineral rock, refrigerante rock, não tem problema, Coca-Cola rock. Pronto, o problema era trazer aquela galera que vinha, né? E o Sebastian Bach veio, pra quem não sabe, ele era o vocalista do Skid Row, cara, tá? E no show do Skid Row, o cara esqueceu que o palco acabou e continuou andando, né? Caiu do palco, quebrou a perna, aquela coisa toda. É, ele tava respirando os ares de Bolívia, quando dizia o Pedro Bial. Quando o Pedro Bial falou do Guns N' Roses em 92, 91, ele falou que o pessoal do Guns estava respirando os ares da Bolívia. Gentilmente, ele quis dizer que a galera tava metendo a napa mesmo, sabe? Ele quis dizer do jeito mais light possível, mas não tem como ser light numa hora dessa. E o Sebastian Bach também exagerou, né, cara? E deu no que deu. Você ouviu do show de 2007, hein, cara? American Metalheads, teve o Tesla, All of Me, Tim Rippey Owens, que já foi vocalista do Judas, Believe, e o Joe Udo, que foi vocalista do Accept, cara, Heavy Metal Heaven, o Raya Hip, Believe, do último álbum do Raya Hip, tá ótimo, e o Wasp, Seas of Fire. A gente vai pro break e volta, não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, chegamos aí na última sequência, meu amigo. Para com esse negócio de bloco, cara. Eu vou ficar com um trauma de dentista, deve ser mesmo. Tanto canal que eu fiz aqui que tá tudo estéreo na minha boca. É sério mesmo. Ó, começando a última sequência com Scorpions, eles que já encerraram as atividades, fizeram a última turnê aí do álbum Singing at Hell, que você vai ouvir agora, a música, ó, faixa título. Eles disseram que acabaram. Eu não acredito. Eu acredito que ano que vem vai sair música nova. Você quer apostar? Vamos lá, ó. Última sequência tem Scorpion, Slayer, Soulfly, Sepultura, Rammstein, tá porrada mesmo, cara. Motorhead e Megadeth, tá bom pra você? A gente começa com Scorpions, Sting in the Tail, vamos lá. Classic Rocks.

Não, o bicho hoje tá pegando aqui, é tanto rock and roll na cabeça que eu vou misturar tudo aqui, ó. Ó, Megadeth, How the Story Ends, do último álbum do Megadeth, The Endgame, de 2000 e... Agora viajei, cara, acho que é 2007, não, 2009, tá bom? Motorhead, do último álbum agora, da turnê que esteve aí no Rock in Rio, cara. Get Back in Line, The World is Yours, é o álbum e a turnê, tá? The World is Yours é do último álbum aí que você ouviu, Get Back in Line. Rammstein, não sei como é que se fala B em alemão, como é que se fala B? Como é que alemão fala? Não sei, cara. O álbum eu sei que é Sleep for Alida. Não me pergunte o que quer dizer. Não me pergunte. Eu ouvi o cara cantando, eu repeti, tá? Papagaio mesmo. Sepultura, último álbum de Sepultura pra você, Kairos. Você ouviu a música Dialogue? Soulfly, do Max Cavaleira, cara. Fundador do Sepultura. Kingdom e, deixa eu ver aqui, Slayer. Não, muito louco Slayer. Beauty to Order, muito bom também. E Scorpions, a primeira, Sting and Tell. Gente, chegamos ao final de mais um Classic Rocks. Semana que vem tem mais, a partir das 2 da tarde, aqui na RioSulRádio.com, tá bom? E logo mais à noite, já sabe, sabadão, se for sair, não beba. Eu não vou mais encher seu saco falando do seu cunhado, seu irmão, tá? Aquela galerinha chata que não bebe, fica enchendo o saco de quem bebe, né? Então, ok, gente, valeu. Classic Rocks.